Games Workshop anunciam parceria. Troque ovelha por pedra no cinema mais próximo de você. WizKids também anuncia Blade Runner 2049 Nexus Protocol. As viagens de Marco Polo receberão o quinto jogador. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast de notícias. Eu sou o Zabuzeta junto com... Chapolin. Snake. Cara, tá na hora de ter um jogo do Chaves, parar pra pensar, né? Eita, mas já tem... E é de kart. Não, mas tô falando no mundo analógico. Analógico, como que seria? Eu acho que fica pro próximo Board Lab. Teria um controle lab de área entre não, o mundo. Vamos deixar pro Board Lab. Já tá comprometido já, o próximo vai ser um board game, um card game de Chaves, beleza? GG. Bom, a gente começa o podcast lembrando que esse podcast é um complemento do nosso canal de notícias no Telegram. Você pode seguir lá no nosso canal, no @jogatinabgnews. Além disso, tem as redes sociais do Jogatina, no Twitter é @jogatinabg, no Facebook temos o facebook.com/jogatinabg. Além disso, temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinabg, e também temos o nosso grupo no Telegram, onde sim tem o amor concentrado, né? Alegria se espalhando no ar. É, ousadia e alegria, né? Ousadia é frase do dia. Bom, Isney, quais são as novidades aí do Jogatina? As nossas novidades é que nessa semana que vem, na verdade, isso, terá 3 podcasts. O Jogatina BG 45 vai ser sobre, eu não sei, porque a gente grava 30 podcasts adiantados. Vai ser sobre indicações, jogatinas. O pessoal gosta bastante. Jogatinas, então. Isso. Ou outro podcast, é o Ficha do Jogador com... O Herbert lá do Hoje Tem Jogo e também o vice-campeão brasileiro de X-Wing. Caramba, vai ter um news. Além do news, ainda vai ter o podcast de RPG, mas esse só vai sair dia 30. E tá maneiro, né? Tá legal. Eu mandei uma prévia lá de uma hora pro Snake e a gente tá... Cara, tá muito empolgante jogar RPG. Empolgante. Exatamente. Temos uma novidade no Jogatina BG, que são playlists no Spotify. O nosso amigo Xande, né? Que é uma... Agora conhecido como Cassinão. Cassinão, que é uma peripécia de pessoa. Ele fez 3 playlists, né? Quais são elas? A playlist Perdendo Amigos. Uhum. Que no mínimo deve ser alguma coisa inspiradora com jogos de traição. Você quer ver a descrição dele? É. Ó, assim, ó. O melhor do pagode dos anos 90 cria a pior impressão possível para seus amigos nerds quando colocar isso no volume máximo. Ai, ai, Drinking Games. Esse aqui, ó. Músicas descoladas para sua sessão de Drink Games com os amigos. E épicos. Isso, esse épicos é mais para trilhas sonoras para os jogos épicos. Twilight Imperium, Age of Discovery, Civilization e Eclipse, etc. Então, se você quiser acompanhar as musiquinhas que o Xande fez lá, uma playlist pública no Spotify, vai estar linkado abaixo, certo? Exatamente. E fizemos agora o mercado, a quitanda do Jogatina pelo Telegram. Isso, o que acontece? O pessoal sempre quis divulgar os joguinhos para vender lá no grupo. O que que eu fiz? Eu juntei um grupinho lá, fiz uma galerinha lá que atualmente tem uns 60 pessoas no grupo do Mercadinho, que a galera anuncia jogos, que tem interesse em troca, venda, leilão, lá no Mercadinho do Jogatina, que também é um novo grupo para você entrar aí no do Jogatina BG no Telegram, certo? Certo, daqui a pouco a gente tá fazendo um fórum também, né? Pelo Telegram. Exatamente, daqui a pouco não tem mais Ludopid, vai ser tudo pelo Telegram. Bom, vamos lá para as notícias referentes ao período de 12 a 19 de outubro de 2017. A gente começa com uma triste notícia, infelizmente, né? Uhum. No último dia 13 de outubro, teve o falecimento do Douglas Quinta Reis, um dos sócios fundadores, né, do grupo Devir. Uhum. E ele sempre esteve à frente de vários projetos e parcerias, principalmente pro mercado geek, e ele estava muito relacionado com o mercado editorial de RPG e literatura. Então, se você gosta muito de RPG que a Devir trouxe durante muito tempo aí, ele foi um dos responsáveis, né? Isso aí, uma pena. Uma pena, né? Mas bacana que ele começou esse legado, né, querendo ou não. Exatamente, aí um dos sócios aí. Então, força pra toda a família, os amigos aí. E a gente vai pra próxima notícia, né? Já saindo desse um pouquinho da bad vibe. Em breve, lá por 7 de novembro, entrará em vigor o financiamento coletivo do Overdrive. E saiu mais um preview em imagem de como será o jogo. Um jogo aí da Mobisud em parceria com a Sherlock SA. Um jogo onde você vai controlar sua banda e você vai aumentando seus status ali, jogando bastante dado. E a arte tá bem da hora. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Falando bonitinho, na verdade nem tanto, a Galápagos Jogos, ela anunciou que vai trazer a expansão Sinais de Carcosa pro jogo Eldritch Horror entre o final desse ano e o começo do ano que vem, porque eles têm essa previsão por conta do atraso de produção, as outras coisas assim. A expansão vai vir, mas ela vai pular várias outras expansões que já foram anunciadas lá fora, né? Então não é tão bonitinho assim, mas pra quem gosta de Eldritch Horror, mais uma novidade chegando. O próximo anúncio da Galápagos Jogos, que entrou em parceria com a Escape Room São Paulo. Uhum. Eles criaram uma sala de Harbinger. A sala chamada Harbinger. Sala Harbinger, isso. E eu diria que muitos ocultistas iam gostar disso, hein? É, a galera ocultista, os adoradores de Cthulhu, as coisas assim nesse sentido, vão gostar muito porque trata-se de uma sala, né, temática aí. Uhum. Né, pra quem gosta de jogos como Elder Sign ou Elder Shore, você vai jogar de 3 a 6 jogadores nessa experiência que você tem que estar durante uma hora, descobrir todos os mistérios pra sair da sala. Eu só digo uma coisa, pelas fotos, nem a pau que eu, cara, vou pra lá. Você acha que você se assustou com aquela aranha lá? Aqui vai ser pior. Não, cara, nem ferrando, mano. Não, né? Não dá, não rola. Bom, a gente começa também com o mundo começa sendo dominado pela Fantasy Flight, né? Eu sei que ele era plano, daí você ia falar que começava num ponto e terminava no outro. É, exato. Bom, a Fantasy Flight, ela anunciou que durante esse mês do Halloween, né, o conto chamado Hour of Huntress, ele vai ser um conto no universo Lovecraft que ela domina lá, como Arkham Horror. E esse conto ainda vai vir com 5 cartas exclusivas pro LCG do Arkham Horror. Então é bem legal aí pela temática. E vem com uma nova arte de uma personagem que eu conheço lá, que é Jenny Barnes. Então, interessantíssimo. E com a Fantasy Flight também anunciou mais informações sobre Legacy of Dragonhold. Sim, é o mesmo jogo lá do universo de Descent, né, de outros jogos que a Fantasy Flight trouxe. E vai ser um jogo de aventuras, mais narrativo. Então, pra quem gosta dessa temática de narrativa, RPG, é um prato cheio. É o RPG in the box. In the box. A Fantasy Flight tá fazendo várias RPG no geral. Ela fez o anúncio esses dias ali do Legend of Five Rings, tem mais coisas do Star Wars sendo lançado toda hora, então eles estão abraçando essa vertente também. E pra acabar com a Fantasy Flight, na verdade, pra acabar com os anúncios da Fantasy Flight, na verdade não vai acabar porque ela tem direito do Star Wars, então ela pode vender qualquer coisa. Ela tem o cheat de dinheiro infinito, né? É, exatamente. Bom, ela anunciou mais um conteúdo pro Star Wars Destiny. Trata-se de um draft set, né? Um novo modelo de jogo pra essa temática do Star Wars Destiny, esse competitivo de dados e cartas. Então, pra quem tiver interesse, vai estar linkado abaixo. E vamos para Graphil Games, que anuncia Architects of the West Kingdom. Uhum. Dos mesmos criadores da North Sea Trilogy. Uhum. Este jogo tem como pano de fundo o Império Carolíngio e entrará no Kickstarter início do ano que vem. Sim, você lembra dos jogos, né? Riders of North Sea? A arte desses jogos são incríveis, cara. Eu gosto bastante. Eu pensei que você ia perguntar sobre o Império Carolíngio. Eu lembro que eu estudei, mas eu esqueci tudo já. Eu também não sei, então... Tamo junto, eu não lembro mais nada. Bom, a Lookout e a Mayfair anunciaram uma expansão pro jogo The Colonist. Ela vai se chamar Antiportas, né? Ela é parede praticamente e incluirá um mecanismo de confronto, desculpa a piada ruim, entre jogadores e tá previsto para Essen, que é o final desse mês. A IDW anuncia Roar, King of the Pride, do mesmo criador de Sagrada, em que Roar você já jogará com leões que irão competir para se tornar o rei da selva. O jogo está previsto para março de 2018. Eu só quero saber se tem um Simba. Poder variado, daí você é o Mufasa, o Scar. Scar, né? Eles marcaram ali de não colocar um leão preto na capa. Cara, é verdade. Exato. A Sony Picture, né, empresa aí desenvolvedora de vários filmes, ela está em negociação para adquirir os direitos de Catan para realizar uma adaptação desse famoso popular board game. Snake, vamos lá. Vou fazer um board lab, só que um movie lab aqui de Catan. Como que você colocaria um filme de Catan, cara? Como diria, eu não sei opinar sobre isso, cara. É, exato. Como? Eu não consigo entender como que vai surgir um filme baseado em Catan. Então... Porque Assim, a temática é tão abrangente sobre o Catan, de você ser um desbravador ou... Eu acho que você vai assistir um filme no papel... Visto no papel de uma ovelha sendo trocada por pedra. Só se for. Porque pra mim é o que faz sentido, senão... Ou o único personagem que você poderia ter ali... Dois, na verdade, dois. Uhum. É um conflito entre o cavaleiro e o ladrão. Ah, seria justo. O cavaleiro protegendo toda aquela ilha de Catan pra ajudar a galera que tá desenvolvendo a ilha, né? Uhum. Então seria muito louco. Mas deixem no ar pra galera pensar o que seria, então, de um jogo... Jogo não, um filme baseado em Catan. O pessoal compra cada IP, né, cara, de jogo pra tentar fazer filme que não dá pra entender. Vide Pixel, um abraço. Ai, sabe o que? Deixa eu dormir aqui, vai. Próximo. Eagle Griffon Games anuncia Escape Plan, um jogo de Vital Lacerda para 2018. Nesse jogo seremos ladrões tentando escapar depois de um roubo bem sucedido. O mais rico depois de escapar, vence. Olha aí, é engraçado porque o Vital Lacerda, ele é o cara das mecânicas elaboradas, jogos de fritar cérebro, e de repente um jogo parece mais Ameritrash que um jogo euro, né? Pela temática aí. Eu só tô vendo a capa aqui, eu ainda não vi como que vai ser, mas pensando nesse negócio, pode ser você elaborar vários heists, né? Ah, sim. Você tem que montar os planos, né? Tem que ser o heist do Coringa, né? Que você tem que sair com dinheiro, mas tem que matar o restante da pessoa. Do pessoal. É mesmo? Olha aí. Ó, um jogo de civilização chamado Pelópolis. Acertei. Pelópolis. De 2009. Ele vai receber uma segunda Big Box, né? Tem muitos jogos euros que tem isso, de receber Big Box, que vem muito conteúdo com mais expansões envolvidas. E nessa Big Box vai se chamar Heroes and Colonies. Então, pra quem gosta da temática de Civilization e outras coisas, pode se interessar aí pelo Pelópolis. Deu um pigarro aí, Zé? É, não, minha garganta arranhou um pouquinho aqui. A USAPOLY anunciou Operation Fallout Special Edition. É um negócio engraçado com o Special, pra quem não sabe. Você tem habilidades no jogo do Fallout, né? É os atributos, né? É os atributos. Então, o S do Special seria Strength, né? Força. Perception. Uhum. Aí cada um vai, tipo, cada um é... Sabe o que? Deixa eu vou chamar o universitário aqui. Jéssica, o que representa o Special mesmo aqui é Strength, Perception... O E é do que mesmo? Endurance. O C é de carisma. Carisma. Inteligência. Agility. E Luck. É, isso. Então, Special. A Iron Games anunciou pra Essen, né? Vai ter vários jogos aqui pra Essen. Um jogo chamado Carthago Mercants and Guild. Quase falei Mercants Marauders. Bom jogo, bom jogo. Bom jogo. A gente falou no nosso, nossa Wiki, que a gente fez recentemente. Uhum. E esse jogo, ele vai ser um jogo de 2, 4 jogadores, e ele vai ter essa pegada de deck pool build, gerenciamento de cartas, set collection e muitas outras coisas que jogos euros gostam de agilizar, certo? E mal saiu o filme e já temos um jogo. Anunciado, olha. Anunciado, pelo menos. A WizKids anunciou para 2018 Blade Runner 2049, Nexus Protocol. Até então, a única informação sobre o jogo é que ele será investigativo. É, então, no Board Game Geek ele tem mais informações ali, que ele fala que é um jogo de dedução, investigativo, que você tem que fazer contato, você tem que adquirir informações, evidências e tal. Nem fala aqui nessa ficha do Board Game Geek em relação ao número de pessoas que vai participar, mas já é um jogo aí que pode ser interessante. Uhum. A Z-Man anunciou a expansão Tea and Trade para o jogo Fields of Arl. É muito Arl, né? Arr. Próxima notícia da Z-Man é que ela anunciou uma mini expansão para o Feast for Odin. Provavelmente a expansão ela vai ser vendida, ela vai ser disponibilizada durante a Essen, né? Normalmente eles fazem isso de durante eventos, ter expansões que para a galera que coleciona fica muito louco porque precisa da expansão. Uhum. A Z-Man também publicou uma imagem, né? Na verdade a gente já anunciou faz tempo aqui no Jogatina BG News, a expansão Agents of Venice do jogo Marco Polo, que a gente já anunciou lá que vai ter um tabuleiro extra com novas regiões de Veneza, mas agora ela mostrou uma nova imagem que você olha ali, tem uma corzinha roxa, dados roxos e peças roxas. Olha só, o que será, hein? É, o que será, né? Será o quinto jogador, olha só. Então, já fica corrido em quatro pessoas, imagina em quinto, cinco. E já é difícil você viajar pelo mundo, né, cara? Ainda tem lugares dentro de Veneza que você pode explorar e conseguir mais pontos de troca. Uhum. Então, eu achei interessante. Eu gostei ali que tem bastante locais pra você alocar seus dados e algumas outras coisas pra você explorar ali. Então, vamos ver como que vai ser a expansão. Eu fiquei interessado. Hero Realms receberá uma nova caixa de expansão com o nome The Ruin of Thundar. Thundar. Na verdade é Thundar. Thundar. E vai receber dois packs de deck para bosses. A WizKids, essa outra notícia aqui, ela em parceria com a Games Workshop anunciaram que vão trazer board games e Dice Masters, né, a série Dice Masters, para a franquia que o Snake chama de... Buraco de Minhoca. Também conhecido como Warhammer 40K, né? Buraco de Minhoca não, né? Porque Buraco de Minhoca começa num lugar e termina no outro, né? Um buraco negro que você não sabe pra onde que vai. Exatamente, um buraco negro. E vai ser interessante porque vai trazer bastante coisa, porque durante um tempo quem tinha as propriedades intelectuais da Game Workshop foi a Fantasy Flight e de repente hoje, no dia 19, foi anunciada essa parceria, né? Então vai trazer bastante coisas. Então eles vão republicar, por exemplo, o clássico Fear of Dracula, Reckley, bastante coisas assim interessantes. Então já estão criando dois novos tabuleiros, mais jogos de dados baseado em Warhammer 40K. O belíssimo jogo Warriors of Jogu Feint é um jogo de cartas para dois jogadores. Isso, e esse jogo tá previsto para 2017. É interessante porque ele é um jogo para dois jogadores e essa questão de você ter localizações numeradas de 2 a 6, que você vai fazer batalhas durante essas localizações, sabe? Então é meio que um controle de área, mas você tem que gerenciar muito as suas cartas na mão. Muito bonito também, cara. Oh, é bonitão. Bonitão mesmo. Acaba parece ali a arte do Transistor, né? Nossa, é verdade. É o que você falou, né? As cores ali. Ou do baixo. É, mais o Transistor. Mais Transistor, isso. Outro jogo que tem uma arte bem bonita é o Warporia. Ele vai ser um dos jogos da Hemisphere Game, que vai estar durante a Essen. E esse jogo é um jogo de 2 a 4 jogadores. Ele tem previsão de partida de 30 a 60 minutos. Ele vai ter tile placements e você vai ter construções em parcerias, né? Ele é bem interessante porque você tem que colecionar as flores mais bonitas, mais notáveis do seu jardim, né? Então eu achei interessantíssimo também. Aquático será lançado durante a Essen pela Manic Maya Games e se trata de um joguinho bem bolhado. Brincadeira. Bom, esse jogo, ele vai ser num universo que é basicamente... É como se fosse o Water World, só que melhor. Eu ia falar isso, Water World, por acaso. Ele tem mais uma pegada a mais de você passar todo o conhecimento de ecossistema, de biodiversidade, pros jogadores. Então ele tem mais essa questão... Ele é mais destinado para as crianças, né? Pra ensinar isso. Então não vão ter pessoas com guerra e barcos com arpões atirando no outro? Talvez não. É bem provável que não, na real. Pela capa ali, ser mais bonitinho, não vai ter essa sanguinolescência. E também não vai ter Kevin Costner. Não, por favor, não. Ah, então não quero. Bom, e pra gente encerrar as notícias do cenário internacional, a Devir Portugal, ela vai lançar durante a Essen um jogo chamado Michael Strogoff, baseado nos contos do escritor Júlio Verne, que fala sobre o czar russo, né, as aventuras dele. Ele vai ser um jogo de 1 a 5 jogadores, e quem sabe, né, pela Devir a gente sempre coloca uma possibilidade do jogo chegar aqui no Brasil. Isso aí. Nick, temos notícias no cenário digital, uma notícia zona pra quem gosta aí de joguinhos no computador, no celular e outras coisas. Sim, a Asmodee agora tem uma versão digital de praticamente... Muitas coisas. Muitas coisas, boa parte dos jogos deles ali que... Tá em promoção. Tá em promoção. Isso, tá em promoção. Olha ali, ó, a promoção de outono de 2017. Autumn Sales 2017. E as promoções, elas estão atingindo as plataformas de iOS, na Amazon, no Google, no Steam. Então, se você quiser, por exemplo, pegar lá um Ticket to Ride, um Small World, um Jaipur, Twilight Struggle. Acessível para todas as plataformas, menos para consoles. Sim. Um beijo pro Claudio, que mandou essa notícia um pouco antes de a gente gravar aqui, então por isso que eu já tô mandando agora. Ao vivaço. Ao vivaço, né? Por isso, senhoras e senhores, entre em contato com a gente lá pelo nosso canal do Jogatina BG. É sempre isso. Importante ter esse contato com vocês, esse feedback. É muito importante. É muito legal. Bom, Snake, vamos aqui pra Kickstarter. Você separa dois saques, eu separei um, totalizando três. Olha só a minha matemática boa. E qual que é o primeiro jogo que você separou aí? Já passou do ensino médio, né, rapaz? Ô? E falando ainda do universo digital, que veio... Agora é o contrário. Dos board games pro digital, do digital pros board games. O jogo eletrônico do Fruit Ninja receberá via Kickstarter o Tabletop Game Series, que serão três jogos em um. Um deck building, um dice game e um party game. Cara, muito legal, né? Ele falta 21 dias, né, no dia da gravação, pra acabar a campanha dele. Ele pediu $10.500 e tá atualmente com $18.385. Eu achei bem legal porque os componentes são bem bonitinhos. É muito legal, né? Porque você pode jogar as versões, assim, mais práticas, mais rápidas. São partidas rapidinhas, 30 minutos ali. Isso, 2 a 4 jogadores. E o outro jogo que você selecionou aí? A Creative Maker LLC iniciou a campanha de The Valley of Alchemist no Kickstarter. É um jogo de coleção de componentes e construção de padrões para 2 a 4 jogadores. E ele é um jogo bem de entrada, com qualidade muito boa, assim, de pelo menos de produção, pelo que tá mostrando aqui na campanha do Kickstarter. Falta 21 dias, ele pediu 20 mil dólares, atualmente tá em 18.872 dólares. E eu achei bem legal a questão da temática dele, com umas mecânicas bem interessantes de você fazer padrões ali no seu tabuleiro, numa grid 3x3. Quando você faz, você ativa algumas poções, você vai colecionando esses componentes, né? Seria o Potion Explosion levado a 10? Não sei. Será? É porque o Potion Explosion, a pegada dele é que você olha ele como um jogo celular de Match 3, né? Ah, sim, mas eu digo questão de você tá juntando os componentes e tá fazendo uma fórmula, aquela fórmula te beneficiar de alguma maneira. Acho que é isso. Ah, sim. Aí faz sentido. Mas bem bonito o jogo, a capa dele tá maravilhinda. O outro jogo aqui foi eu que separei. Um jogo que foi colocado pelo Thiago Cares lá no nosso grupo, no nosso canal do Telegram. É um jogo chamado Neon Knights, que é um jogo cyberpunk de corrida, de batalha de corridas, né? Tipo Mario Kart da vida, só que no universo cyberpunk, anos 80. Cara, eu ia selecionar essa matéria, só que eu pensei, o Zabuza com certeza vai escolher essa aí. Ah, é assim. Essa notícia. Cara, que ideia fantástica, né? Tá certo que anos 80 tá muito em alta ultimamente. Aham. Mas ele vai ser uma pegada meio Rock'n'Roll Racing, por exemplo. Pode ser verdade. Uma boa. Porque assim, ó, você vai fazer suas pistas de forma modular, uhum, e você tem que estar destruindo seus adversários. Ele tem as miniaturas ali dos carros, tem toda uma pegada de ter turbinas diferentes ali, né? As turbinas, as cores, e você vai customizando seu veículo para ter várias habilidades, né? É uma pegada bem Mario Kart. Na verdade, é mais o Rock'n'Roll Race que Mario Kart, na minha opinião. Bem mais Rock'n'Roll Race, até a sim, questão dos upgrades, a forma que eles têm ali. Ele vai ser um jogo de 2 a 6 jogadores. Outra coisa importante saber é que ele falta 18 dias, ele pediu 25 mil dólares canadenses e atualmente está em 9.850. Então tem grande chance aí de financiar. Então ele vai ter, por exemplo, cartas de armas, upgrades únicos, são 40 diferentes. Você tem que colocar os patrocinadores no seu carro, entendeu? Que vão te dar benefícios, sim, relacionados, né? E são mais de 20 tiles ali que fazem a pista, então você pode fazer várias pistas diferentes ali. Então eu achei bem legal que ele é bem nessa pegada assim de um universo que eu gosto bastante, né, Cyberpunk e principalmente Mario Kart. Snake, vamos aqui para o cantinho dos eventos. A gente começa aqui nesse 21 de outubro, nesse sábado, vai ocorrer o 13º Jogarta na Gibitech, para quem gosta de RPG e alguns board games, que provavelmente vai ter lá também. Uhum. Então é um evento gratuito, vai estar linkado aqui na postagem, certo? Exatamente. E ocorrerá a sexta tenda aberta no dia 29 desse mês, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Acontece também o 5º encontro de board game de Piracicaba, em São Paulo, no dia 12 de novembro. Então, pra galera aí da região, pode comparecer lá no evento e prestigiar um bom board game. E já vamos antecipando, porque nós somos os garotos precoces. Em Curitiba, vai ter, dia 2 de dezembro, vai rolar o 2º Curitiba RPG, lá na Biblioteca Pública do Paraná. E a gente vai estar lá como o pessoal lá que vai fazer a cobertura do evento. Vai ser gratuito até então, as informações que a gente tem aqui. E como a gente sempre fala aqui no Jogatina BG News, tem praticamente todo sábado tem evento de RPG lá na Biblioteca Pública, então o pessoal que faz isso, eles estão ativamente, absurdamente, né, fazendo muitas coisas interessantes lá pra quem gosta de RPG principalmente. E a gente vai estar por lá fazer cobertura, vamos tentar jogar aquele RPG, senão a gente leva um joguinho na mala e monta numa mesa lá. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Esse podcast está sendo um pouco fora da sua data de publicação, que talvez pode sair na sua data de publicação ainda, dependendo da minha velocidade de edição. Até porque eu tenho que fazer mercado daqui a pouco, então talvez não saia na quinta-feira, dia 19, mas pode sair na madrugada ou no dia muito cedo, dia 20 de outubro. Então a galera ainda vai poder saber todas as notícias fresquinhas, que a gente está pegando notícias do dia de hoje. Então, lembrando, como o Snake já disse, ajude a gente colaborando com notícias, manda lá pra gente nos comentários do podcast, nos grupos do Jogatina em vários lugares, nas redes sociais. É a galera também que também aí tá com novidades, né, com as suas editoras, ou o jogo que tá entrando em financiamento aqui no Brasil. Mande pra nós, a gente divulga tranquilamente, assim como divulgar seu evento, né, Snake? Até ia falar isso. Com relação ao evento, não precisa ser aquele evento meu. Lógico que não vamos A casa do Robertinho vai ter uma sessão de RPG isso. às 5 horas da tarde. Não. Mas às vezes você quer promover alguma coisa um pouquinho maior, assim, reunir uma galera, conhecer gente nova, trazer jogos, né? Manda pra gente, a gente vem aqui. Às vezes você quer começar a divulgar mais esse hobby na sua cidade, que às vezes não é tão popular, ou não tem nada a respeito, não tem nada às relacionado. Às vezes você quer ser o pioneiro, imagina, olha só. Pioneiro, como... o bandeirante dos board games. Bandeirantes, né? Exato, mas enfim, olha só, a gente fica por aqui, lembrando, deixa nos comentários, divulgue pros seus amiguinhos. Outra coisa muito importante que a gente sempre esquece de falar, mas avalie a gente no iTunes. Você não sabe o quanto isso faz diferença pra nós, o podcast sendo avaliado lá no iTunes, porque aquela sua 5 estrelinhas, seu comentário faz muita diferença e faz a gente subir no ranking e mais a gente conhecer o mundo de board games, né? Então isso é benefício pra todo mundo, certo? Exatamente. Bom, então a gente fica por aqui. Até a próxima edição. E até o próximo turno. Boa noite.